Poxa, que bom ter você aqui para mais um Fundamentos Bíblicos, Hinos e Cânticos Tradicionais Cristãos. Estamos na nossa 12ª edição e vamos tratar do cântico Tenho Paz no Senhor. Está presente em diversos hinários, entre os quais o Hinos e Cânticos. Foi escrito por Horácio Gates Spafford, que é do século XIX, e traduzido por Stuart Edmund McNair. Temos um conceito errado do que seja paz, então, logo depois do que vamos cantar, são as quatro estrofes desse cântico, vamos meditar sobre ele um pouquinho. Ou seja, o caminho de gozo e de luz, ou seja, com trevas de horror, por Cristo já tenho aprendido a dizer: tenho paz, doce paz no Senhor. Tenho paz no Senhor, tenho paz, doce paz no Senhor. Meu mal, ó, que gozo a verdade saber, meu mal em seu fruto e raiz. Jesus sobre a cruz com seu sangue expiou, ele mesmo na Bíblia me diz: tenho paz no Senhor, tenho paz, doce paz no Senhor. Em provas, apertos e perseguições, nos golpes que dá Satanás, bem calmo estarei, pois no meu coração, com Jesus eu já gozo de paz. Tenho paz no Senhor, tenho paz, doce paz no Senhor. Agora desejo com Cristo viver, com Ele a carreira acabar. Pois sei que no meio das perturbações, com Jesus sempre em paz posso estar. Tenho paz no Senhor, tenho paz, doce paz no Senhor. Em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4, nós temos: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz aqui dita é diferente da paz que muitas vezes nos é desejada. Ah, desejo muita paz, desejo muita alegria. Normalmente, quando alguém diz que nos deseja paz, se não é um crente, está desejando que não tenhamos muitos problemas, que não sejamos provados, não tenhamos tentações em nosso caminho e nenhuma necessidade. Porque a palavra de Deus é o contrário. Nós não só estamos em necessidade ou aflição para termos paz, como estamos em súplica, intercessão e ação de graças, ou seja, estamos num relacionamento muito íntimo com Deus, característico de grandes momentos em nossas vidas, momentos em que o nosso coração está disposto a buscar, falar com o Senhor e obedecê-lo e receber as bênçãos como vindas dele, quando então ele tem máximo poder sobre nós, quando nós reconhecemos. É o que diz em Provérbios 3:6: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Quando o reconhecemos, podemos buscá-lo. E, conforme a promessa em Filipenses 4:7, nós temos uma paz que excede o entendimento e nos guarda coração e pensamento. Essa paz nós conseguimos não em momentos calmos, não em momentos em que estamos despreocupados, mas justamente quando estamos regozijando-nos no Senhor e não temos mais nada a nos regozijar senão o próprio Senhor. Do versículo que antecede, Filipenses 4:6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Ou seja, já está vinculando a paz a algo em que precisamos ter paz, que recebemos a paz. Pois bem, nós vimos então que a paz tem a ver com turbulências também. E é quando melhor desfrutamos a paz, porque não estamos olhando para a paz desse mundo, que é passageira e enganosa, mas a paz verdadeira, aquela que Jesus disse: tenho-vos dito essas coisas, João 16, 33, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Paz e bom ânimo mesmo em meio às aflições, pensando que Jesus já venceu o mundo, estamos nele. E maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Pois bem, em Mateus 11, 28, também Jesus é quem diz: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, darei descanso para as vossas almas. Esse descanso para as almas, um irmão associa com a paz, um descanso para a alma. E podemos entendê-la bem dessa maneira. Algo em que podemos descansar e que não tem fim, que é o próprio amor e a pessoa de Cristo Jesus.